Roma 567, linha da cola, vento 100 graus, 14 nós. Uno 567, decolos 47, controle 119, décima 8. Uma boa noite. Uno 567, decolos 47, controle 119, décima 8. Boa noite. Papa Romeo, Romeo Lima, estabilizado localizador 10. Papai, triplo Romeo Lima, livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 14 nós. Passei no vento para Romeo Lima. 100 graus, 12 nós. Lima, deixa ele pousar na 7. Temativo, cancela 54, reporte final no 7, papai, triplo Romeo Lima. Ali e decola, vento 100 graus, 12 nós. Linha decolada, pistão no 0, Xanerme 201. Você está final da 173 embaixada, Romeo Lima. Papá, triplo Romeo Lima, livre pouso, pistola 7, vento 090 graus, 12 nós. Xanerme 201, decola 58, controle 1 no 9, decimal 8, uma boa noite. 98, Xanerme 201, obrigado, cara. A Patrick Romeo Lima, falou 58, a estacionada fica livre, uma boa noite. boa noite. Comendador, 1601, ponto de espera da 1601. 1601, alinha e decola pistão a zero. Vento 1 a 0, 0 graus, 1 a 2 mais. Alinha e decola da 1601. Torre Salvador, boa noite, é o Mike Golf Bravo, estabilizado, LS X-Ray, pistão no zero. Mike Golf Bravo, vento 1 a 0 graus no 4 nós, sim, para pouso na 1 a 0 ou no 7? Não, prosseguindo o LS, pista, mantendo na 1 a 0, Mike Golf Bravo. Gente, Mike Golf Bravo, mantém a aproximação, guarde pista livre. Guardará, Mike Golf Bravo. Mike Golf Bravo, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus, 14 nós. Obrigado, pouso 90, Mike Golf Bravo. Uno 601, decolou 03, controle 119, decima 8, uma boa noite. 198, boa noite, 60. Torre Salvador, voo no 884. Voo no 884, mantém aproximação, número 2 para pouso, aguarde pistão no zero livre. Aguardando. Michael Bravo, solo ao 06. Confirme já, sabe o local do estacionamento? Pátio 4 ou pátio 5? Sim, sim. Chama o solo em 121, desce uma nota para conseguir o táxi. Bom, boa noite. Papá Sierra Eco, libre acionamento, chama o trono para o táxi. Rumo 884, livre pouso, pistão no zero. Vento 080 graus, 13 nós. Gente, tem um livre pouso, voo no 884. Rumo 884, solo ao 08, solo 121, decimal 9, livrando à direita. Uma boa noite. 219, livrando à direita. Primeiro terço da pista. Tá ruim já. Tá reclamando isso aí? Desculpa, não compreendi. Tem muita irregularidade aqui na primeiro terço, depois precisa tudo aqui no painel. Já fizeram alguma reclamação? Ah, sempre infarto, gente. Tio, a gente quase não consegue ouvir você porque fica trepidando e devido à irregularidade do piso. Gente, a gente já fez alguns reportes e eu acredito também que a aviação em geral tenha feito também reclamações. Vamos ver se até a Copa a gente resolve. Pô. É. Tô regulando 273, considerado no zero pronto. 1273, ali ainda cola, vento 100 graus, 122. A gente é cola dando zero, agora 273. La Paz, Sierra Eco. Livre táxi, chame no ponto de espera da Tatsui Papá. Uno 273, decola 12, controle 119, décima 8, novamente. Obrigado, bom trabalho. Mike Juliette Romeu, chame final da 17, está autorizado o cruzamento da final da 10, reposta no final da 17, Mike Juliette Romeu. Reportará Romeu. Papá Sierra Eco, livre ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Salvador, Mike Juliette Romeu já livrou o eixo da 1-0. Gente, Mike Juliette Romeu vai aproximar direto para Batas? Negativo, cara, não vai para pouso, vai permanecer sobre voo em São Cristóvão. Gente, Mike Juliette Romeu mantendo a escuta permanente. Permanente condicionado, grato, Romeu. Sierra Eco. Livre decolagem, informo tráfego no setor oeste, próximo ao final do ano zero, helicóptero não irá interferir com a sua decolagem. Vento 1-0-0, graus no 2 nós, Papá Sierra Eco. Papá Sierra Eco, decolagem 19, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Corrigou, boa noite, 40, ponto espera 10, pronto para decolagem. Banda. 1940, a linha e decola da 10, vento 100 graus, 129. A linha decola com 1940. Mike, Juliette Romeu, prossiga. Mike, Juliette Romeu não chamou, cara. Confirma a aeronave que chamou a torre. Vou na 776, final. Vou no 776, mantenha aproximação, reporte passando externo. O Mike, Juliette Romeu, a face da final da 10, pode ser aproximando-se da final da 17, aguardando instruções. Mike, Juliette Romeu. Tá ciente, vai mantendo baixa altitude e permanente na sua. Fugou no 776, informa o tráfego, agora mantendo 500 pés, tá nessa posição 11 horas e não vai interferir com a sua aproximação, tá ciente do seu tráfego. Ok, muito obrigado. Já estou na final com o pé embaixo travado. Estou no 776, livre pouso, estou no zero. Vento 1-0-0 graus, no 2 nós. Ok, livre pouso, no zero, no 776. Estou no 940, decolou os 21, no controle 119, decimal 8, boa noite. 098, boa 940. Salvador, Mike Juliette, o meu, ciente da aeronave que está em aproximação, já superado, seu autorizado, cruza a final da 1-0. Qual destino? Retorna para a paralela, senhora, e segue para a federação. Gente, Mike Juliette Romeu, autorizado. Cruzamento final do 1-0, aguarde transferência. Grato, Romeu. Direto ao meu, vertical da paralela, altura do Wentwire. Segue ainda vertical da paralela até a federação, senhora, aguardando liberação da transferência. Gente, o Mike Juliette Romeu, controle 119.8. Coordenador, grato, bom trabalho, boa noite. Boa noite. Solo 776, solo 25, solo 121.9, uma boa noite. Torre, boa noite. Da 3197, ponto espera. Da 3197, a linha decola piscina 0, vento 100 graus, uma para nós. Liberamento de decolagem 10, da 3197. Decolou 37, controle 119.8, boa noite. 119.8, da 3197.